Olá, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifra FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. Você tá me tirando? Estou. Que legal. A gente chegou no último bloco do programa Lixeirinha. É uma pena, porque a gente gosta muito de fazer esse programa, a gente gosta muito de falar e passa rápido. É como um estalar de dedos. Mas a gente sempre fecha o programa com chave de ouro e a gente deixa aquela última bolacha do pacote para os insetos devorarem, saborearem, experimentarem da maneira que quiserem. E os insetos são vocês, ouvintes. Vocês estão por baixo. Suas baratas. E como todo animal sensível, definiria o homem como um animal político, irracional. E sendo assim, a gente, falando de racionalidade, provocaria uma antítese, que seria, por exemplo, a gente falar do coração. E quando a gente fala de coração, a gente está falando de arte. E quando a gente fala de arte, a gente está falando de dicas culturais da semana, né? Olha, eu introduzi legal agora, hein? Nada a ver com nada, enfim. Tudo a ver. E quais seriam as nossas dicas da semana? Eu tô putíssimo com os spoilers de Game of Thrones. Acho que a gente deveria descontar, né? Dar um spoiler aqui. No Exterminador do Futuro 2, ele morre no final. Quando não dá pra eu assistir futebol, eu procuro evitar que me falem o resultado do jogo pra eu olhar na reprise o jogo e ter aquela emoção de que eu tô assistindo ao vivo. Entendeu? Porque eu não sei o resultado, não sei de nada. Qual a diferença? A gente não tá lá no estádio mesmo? Eu acho que isso é meio doente, assim, mas tudo bem. Pulemos. As nossas novidades culturais, digamos assim, é um pouco meio alternativas, que as nossas novidades culturais têm sido ir às sextas-feiras. A capetaria do Tony, na Hélio Palermo. Ah, sim, que aliás apoia o nosso programa. Fica ali na Hélio Palermo, todo mundo sabe onde é, os melhores drinks da cidade. E é uma música lugar, boa. Lugar respeitabilíssimo. Um grande abraço pro Tony, se ele estiver ouvindo a gente. Você vai no balcão, você pega seu que você quiser e paga ali mesmo. E não tem que ficar, né, tolerando burocracias. E a música é baixa, mas agradável. Ele tenta, eu acho bem homogêneo, eu já falei isso aqui, porque eu acho que ele tenta agradar. E teve um dia que a gente foi lá, alguns dias a gente ouviu The Cure, assim. Essas foram as nossas dicas culturais de hoje, que ajudou muito vocês, porque vocês já sabem o que fazer no fim de semana quando tiver no tédio e não tiver nada pra fazer, né? Yes. E agora, tipo, coroando mesmo o bloco e o programa. O quadro temático, né? O quadro temático. E hoje é a vez da voz escolher o tema. A voz? Eu tentei, assim, escolher um tema simples, né? Porque eu procuro, não sei se vocês já perceberam, né? O Tuizo escolhe os temas complexos, cheios de... E eu tento escolher os temas simples, mas depois, na hora que eu vou escolher as músicas, eu percebo que os meus temas são muito complexos. Eu já percebi há muito tempo atrás, desde a minha infância, que eu tenho uma certa dificuldade de entender coisas simples e uma certa facilidade de entender coisas complicadíssimas. Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu li o livro O Pequeno Príncipe, eu literalmente empaquei, eu fiquei empacado na parte que ele tá no planeta do bêbado lá e o bêbado fala que bebe pra esquecer que tem vergonha de beber. Isso eu não entendo até hoje. E se ele não entendeu, é porque ele realmente não quer entender. Aliás, um abraço pro Sam, que foi conosco pras periferias de Franca. A gente fez uma turnê pela periferia de Franca sexta-feira passada. E foi muito agradável, foi um dia muito especial. Então, pois bem. O tema de hoje seria essa simplicidade que é músicas com nomes de cores no título. É muito simples, parece, aparentemente, porque tem um infinito de músicas. É verdade. E é justamente por isso que é complicado, porque na hora de escolher fica difícil, né? E aí você escolhe as... No matter if you're black or white. Fica difícil de qualquer jeito. É, você escolhe as tuas primeiro. Ah, eu começo? Você começa. Ok. Pensando em cores, a primeira coisa que me vem à cabeça é na ausência delas, né? E se eu tenho a ausência de cores, significa que eu tenho as cores. Para eu ter uma ausência de uma coisa, eu preciso de ter essa coisa antes. E não vice-versa. Por exemplo, se eu não tiver nada, é porque eu tenho alguma coisa. Agora, se eu tiver alguma coisa, não significa que é porque eu não tenho nada. Apesar que a lógica dos extremos e blá blá blá. Só que, então, é White, né? Tipo, White Rabbit, do Jefferson Airplane. É uma linda música, né? Só que a gente vai ouvir aqui, não é uma versão como chama a banda? Do Jefferson Airplane, não. Que é uma música muito significativa do final da década de 60 e tal. Que fala sobre esse universo da Alice no País das Maravilhas associado às drogas e outras coisas. Mas a gente vai ouvir aqui uma versão da Lady Hawk, gravada ao vivo no estúdio lá, e é bem legal essa versão. E depois, Green is the Color. É uma música originalmente do Pink Floyd, que é uma música do disco More, de 1968, que é a trilha sonora do filme. More, na verdade, é um filme, né, do Barbara Schroeder. Porque todos os filmes do Schroeder têm mais ou menos essa mesma temática. Então a gente ouve Green is the Color, mas não com o Pink Floyd. Seguindo o exemplo da outra música, a gente vai ouvir uma interpretação. Um cover, né? Com a Mavi X. É uma mina que grava a música dos outros, assim, vamos dizer. E quais serão as suas? Violet. Com Hole, que eu não tiro a Courtney Love da minha vida pra não me esquecer de quem eu sou. E a segunda faixa que eu escolhi foi a Gal Costa com Lágrimas Negras, e as duas músicas não têm nenhuma relação em si com a cor, mas com a sensação das Olha cores. Olha uma boa também, Retrato em Preto e Branco. Pois é. É, a gente agradece e muitíssimo obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora. Vocês são, tipo, muito significativos. É muito significativo pra nós. E não esqueçam de curtir a nossa página Lixeirinha no Facebook. A gente vai continuar aqui com as nossas coisas. Vocês continuem aí com as coisas de vocês. Tenha uma ótima noite de quarta-feira pra quem é de quarta-feira. E uma excelente tarde de domingo pra quem é de domingo. E logo mais tem mais. Até!

são como pedras de moinho que moem. Você, baby, vai, vem, vai. E você, baby, vem. Belezas são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Belezas são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Lágrimas negras caem, saem, doem. Aqui é o Ney Talarico, escuta porra do negócio lixereno. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, colher, mulher do galfo, no meu programa não tem palavrão não, porra. Fecha a tua boquinha de esgoto e vai passear em outra freguesia.